2007, Toca Ligado 01, Huracan 360 graus records. DJ Kaique do Toca Ligado, Huracan, Curitiba, São Paulo. A vida, quem poderá descrevê-la? Sabe? Cientista, haverá alguém? Enigma da vida, difícil de decifrar. Quanto mais a gente tenta, mais difícil vai ficar. Deixo ela me levar, mas não pra qualquer lugar. Moderando o modo de agir, pensando pra falar. É caixa de surpresa, vai a caça ou seja presa. Sinal verde passa, no vermelho pare e obedeça. A vida prega peça, te ensina e te contesta. Ou você aprende ou não vai sair mais desta. Ela é sorrateira, faça porque é passageira. Vida não espera, o tempo acaba e já era. A dúvida é constante sobre a existência na Terra. É um mistério e não existem respostas pra ela. E não tô de bobeira porque a vida é traiçoeira. Tem que pensar muito antes de fazer besteira. Que as consequências levam uma vida inteira. Aproveitar o tempo pra conseguir revertê-las. E não preciso provar nada pra ninguém. Rimo, produzo, conduzo, completo com alma, me faz bem. Vou mais além do que você pode imaginar. Faço com o coração e dinheiro não pode comprar. A vida, digamos, mistério divino, segredo eterno de nosso Criador. O homem, num vago desatino, só sabe da vida ser um fruto do amor. Gerações após gerações vem prosseguindo, se elevando os degraus da evolução. O enigma da vida é como atravessar uma porta. O enigma da vida é arremessar da zona morta. O enigma da vida é andar reto em linha torta. O enigma da vida é encontrar o que te conforta. O enigma da vida é como faca que não corta. O enigma da vida é um parafuso e uma porca. O enigma da vida é como o dia quando acorda. O enigma da vida é descobrir o que mais importa. O enigma da vida é o nascimento de um filho. O enigma da vida é o astro rei com o seu brilho. O enigma da vida é um trem lambendo o trilho. O enigma da vida é um banheiro sem ladrilho. O enigma da vida é como um corte e a ferida. O enigma da vida é uma subida e uma descida. O enigma da vida é como a vida e é bonita. São quase inseparáveis o enigma e a vida.